você tem de me fazer provocações, desafios, em tocar, mexer com minhas emoções, com meus brilhos. Que bobagem, isso não tem nada a ver. Eu lhe peço, não precisa torturar meu coração, eu confesso. Te amo tanto que talvez faltem palavras pra dizer. Me causa espanto saber que você não vê. Se você tem alguma coisa contra mim, por que não diz? Eu sou capaz de tudo pra te ver feliz. Portanto, pare de me provocar ciúmes, por favor, pra não apagar as chamas do meu grande amor. Ou você quer me conquistar, ou então me matar de paixão. Pra que, se eu já te dei por bem meu coração? Se te magoei, se eu falei demais, me desculpe. Mas não chore, deixe tudo isso para trás, não se culpe. Essas coisas são tropeços naturais do caminho. Só está livre desse mal quem vive sozinho. Te amo tanto que talvez faltem palavras pra dizer. Me causa espanto saber que você não vê. Se você tem alguma coisa contra mim, por que não diz? Eu sou capaz de tudo pra te ver feliz. Portanto, pare de me provocar ciúmes, por favor, pra não apagar as chamas do meu grande amor. Você quer me conquistar, ou então me matar de paixão? Pra que, se eu já te dei por bem meu coração? Te amo tanto que talvez faltem palavras. Causa espanto.